Azul 4007, Azul 4007, call receive send frequency 13325, enable 128, decimal 8. 4 Tango Whisky, autorizado a decolar, senhor. Pistão no 7. Vento agora de 140 graus, 07 nós, 10 no 4. É o ajuste. Yankee Tango decolou aos 4-3. Chama agora o controle Salvador em 1-9-35, senhor. Tenha um bom voo. Obrigado, 1-9-3-4-4. Salvador, Papa Tango, Whisky, Papa Tango. Whisky, Yankee Tango, Zuma 1-7-0, sai da PUCA. 1-7-0, sai da PUCA, recepção. Bom dia, Webjet 6700. Bom dia, 6700, pronto para cópia? Pronto, possível. Objeto 6700, Salvador para o Galeão, Sierra Bravo, Golfo Lima. Nível de voo autorizado, número 280, negativo 340, via para Zulu no 4. Decolou da pista 17 com curva à direita. Saída da El, transição Bless. Controle 1-9, decimal 35. Aciona 5410. Objeto 6700. Relativo autorizado 280, pervalor para Zulu no 4. Decolo da pista 17 com curva direita, saída da El Bless. Chama 1935 e aciona 5410. 1410, cotejamento correto, objeto 6700. Confirme seu portão 612, senhor. Afirmativo, 612. Sim, chame quando pronto para o posto de isolamento, senhor. Chama lá, obrigado. Kenk Tango, chame o centro Recife 12545, alterne 12685, bom dia. Bom dia, 245, 12685, esse Kenk Tango. Aprovado, senhor. Puxa o saneamento, time táxi, 6700. Chamada táxi. autorizado, chame táxi, me acha com os mais. Salvador Web 6700 para o táxi, estamos com 96,96 a bordo, autonomia de 3 horas e 15, alternando com fins. Copiado 96,3 e 15 com fins, táxi aprovado via Pátio Lima, reporte para ingresso na cabeceira 1735, senhor, que é legal no 0 no 4, objeto 6700. No 0 no 4, via Pátio e Lima, vai informar para ingresso. Confirme para informar para ingresso em qual táxi, senhor? Sim, senhor, pela Lima o senhor ingressa na pista 35, fará backtrack e reportará quando aliar em pronto pistão no 7, senhor. Reporte para ingresso na cabeceira 35. Vai reportar para ingresso, entendido. Autorizado ingresso na pista 35, backtrack, reporte quando alinhado pronto, pista 107, senhor. Ciente, vai reportar alinhado na 107, 6700. Decolando, pronto, 6700. 6700, autorizado a decolar, pistão 7, vento de 130 graus, 089-104, KNH. Iniciando 6700. Protótipo 676749, a gente tem 88 a bordo, 4 horas de autonomia, nosso alternado é o Galeão. 6749, táxi aprovado via parte principal Lima, reporte para ingresso na pista 35, ajustando 014, 6749. Pátio principal Lima, reportado para ingresso na 7749. Autorizando o ingresso na pista 1735, a backtrack sobre a pista, senhor, reporte a linha de pronto, pista 17, objeto 6749. Gente, autorizado o ingresso, apontar a linha de pronto na cabeceira 176749. 7600,